Capítulo 11. Psicanálise das religiões e aspectos do cristianismo. Abre aspas. Ofereça um cavalo a quem disser a verdade, pois este necessitará dele para fugir e pôr-se a salvo. Fecha aspas. Provérbio oriental. O cristianismo não nos interessa como organização terrena, atividade política, fenômeno de grupo ou proselitismo para reforçá-lo, nem como cálculo egoístico de salvação depois da morte. Este é o seu lado mundo, desgraçadamente necessário para que qualquer coisa possa existir na Terra. O que nos interessa no cristianismo é apenas a verdadeira ideia de Cristo, e não as suas adaptações à involuída natureza humana. Interessa-nos aquilo que não é mundo, mas sim contra o mundo. Interessa-nos nele o ideal de superação humana, o princípio de evolução, o meio de ascese espiritual, tal como deveria ser e como Cristo queria que fosse. Recordemos que o fenômeno religioso não é apenas uma questão de fé para os crentes, mas tem importância biológica universal, porque ele faz parte do fenômeno da descida dos ideais à Terra, constituindo um impulso para evoluir, objetivo para o qual vive a humanidade. É neste sentido que colocamos aqui o fenômeno religioso. Se fizermos observações, será antes por amor ao ideal e não por espírito de crítica demolidora, como se pensa todas as vezes em que se discute um problema, já que o instinto do homem é a luta. Nada, portanto, de polêmica agressiva, mas somente um sincero desejo de ver claro, primeiro porque temos necessidade de compreender o que está sucedendo e onde tudo vai terminar. Depois, porque o momento histórico gravíssimo impõe que todos compreendam e cada um assuma as suas responsabilidades. Estamos convencidos que erigir-se como juízes para condenar seria orgulho inútil, que nada resolve. O que importa é explicar e compreender, porque não é julgando e condenando que se descobrem e eliminam os erros, finalidade de quem procura o bem. Não nos interessa a luta, pois ela não significa coisa alguma. Não temos posições para defender, porque não temos o desejo e muito menos o poder de destruir nada. O médico não se põe a lutar contra o doente. Pelo contrário, alia-se com ele para eliminar o mal, indicando-lhe qual é este mal, não sendo isto um motivo para que o doente se ofenda. Pode suceder que estas observações agradem a alguns, porque permitem notar defeitos alheios no campo religioso, podendo assim, como meios de desacreditar e demolir, ser utilizadas para fins agressivos, o que está absolutamente fora de nossas intenções. Quem, no entanto, quiser compreender e utilizar estes conceitos em tal sentido, seguindo deste modo as vias do mal, expõe-se ao perigo de sofrer a reação da lei, que faz recair em cima dele o mesmo mal lançado por ele contra o próximo. Vivemos numa hora apocalíptica, de desmoronamento dos valores espirituais, e é dolorido vermos a que desastrosas consequências pode levar a traição do ideal. Os tempos estão maduros para chegarmos a uma prestação de contas. Os velhos andaimes ameaçam ruir e de nada serve escorá-los. Não é mais hora de retoques, porque o edifício está caindo, sendo necessário refazê-lo desde o princípio, tomando Cristo a sério como ninguém o fez até agora, nem o rico com o seu egoísmo e hipocrisia religiosa, nem o pobre com a sua avidez e frequente espírito de violência. Temos, assim, dois tipos de evangelho, o capitalista e o comunista, cada um adaptado aos seus próprios interesses. há leis que regulam o funcionamento de tudo o que existe. Quem as conhece vê que agora elas estão prontas para reagir contra erros e abusos milenários, os quais tendem a torcer e desviar do seu caminho de regresso para Deus a evolução, suprema razão da existência. O maior perigo atual não é o ateísmo positivo e retilíneo da ciência, que com suas novas construções força o cristianismo a defender-se e atualizar-se, fortificando-o e rejuvenescendo-o indiretamente, mas sim os falsos crentes, que constituem uma doença interna, um estado de decadência orgânica, de corrupção e de desfazimento da religião, tendendo à morte. O perigo não é tanto o ataque comunista que vem de fora, quanto a mentira que vem de dentro. Quando tudo isto contagia a massa, a doença se expande por todo o organismo e o mata. Fazer calar o médico porque o seu diagnóstico perturba não salva da doença. Entendê-la exclusivamente como o ataque de um micróbio inimigo e crer que baste mobilizar-se para destruí-lo não resolve o caso, porque permanece a vulnerabilidade orgânica, debilidade da qual qualquer outro micróbio inimigo estará pronto para se aproveitar. Ao médico honesto, não lhe resta senão cumprir com o seu dever de expor o diagnóstico e depois se calar. Ele não pode colocar-se contra o doente, tanto mais que, neste caso, ele não tem os meios, pois trata-se de grandes desvios, sobre os quais somente as leis da vida possuem a inteligência e o poder necessários para agir. Essas leis costumam eliminar tudo que não cumpre a sua função vital. Assim, quando uma religião não cumpre o dever que lhe corresponde naquele plano de evolução, ela é eliminada. E o seu dever é fazer descer o ideal à Terra, função fundamental para os supremos fins da existência. Será que o cristianismo cumpriu e cumpre tais funções? Ou os valores espirituais que ele possui ficaram sepultados e sufocados debaixo das superestruturas com as quais o mundo o cobriu? Na inevitável simbiose entre Cristo e o mundo, não terá vencido o mundo, prevalecendo este sobre Cristo? O cristianismo é ainda cristão ou com o tempo transformou-se em outra coisa? De que serve reunir-se em concílios se esta é a realidade dominante? As maiorias podem exprimir as correntes dominantes no mundo e o fato de aderir a elas para estabelecer verdades baseadas no consentimento comum pode constituir um apoio e um ato de prudência nas decisões, evitando o risco de erros perante o mundo. Mas isto significa deixar-se guiar pelo pensamento deste, ao invés de se colocar acima dele e ser guiado somente pelo Espírito, que não segue as vias burocráticas humanas. Não se trata aqui de concordar, mas sim de se renovar. Um preponderante consenso dos homens pode estabelecer as verdades relativas do mundo, mas não as de Deus. As renovações são saltos para frente que somente indivíduos isolados, excepcionalmente dotados, sabem não apenas elaborar, mas também têm a coragem e a força de lançá-las. Com efeito, estas reuniões são prudentes, hesitantes e ligadas ao passado, enquanto nas grandes curvas históricas o mundo explode, podendo ser necessário uma renovação profunda e não apenas um retoque preguiçoso. No mundo atual, pensa-se, procura-se e exige-se mais do que o velho estilo religioso pode oferecer. Hoje pretende-se saber a sério e, por isso, duvida-se e controla-se, exige-se a linguagem positiva da ciência e deixa-se de lado o que não é racionalmente convincente. Não se fica mais persuadido por tradições, sugestões, imitações ou por princípio de autoridade. deseja se compreender com a própria mente e não com a dos dirigentes, a quem, no passado, delegava-se a função de pensar para que fornecessem as verdades já confeccionadas, prontas para uso. Hoje, os olhos do mundo dirigem-se não mais às velhas formas fideísticas, que parecem ter esgotado a sua função criadora, mas sim à ciência, que conquista, produz e vive não para conservar o passado, mas sim para construir o futuro, indo na direção da vida, que quer avançar e não dormir. O impulso evolutivo faz pressão e prepara-se para deitar abaixo as resistências. Dado o seu nível biológico, o homem é frequentemente movido não pelo desejo de procurar a verdade, mas sim pelo instinto de defender seu próprio grupo sobre o qual se baseiam os seus interesses. Então, quem sustenta o ideal para este fim entra em choque com quem sustenta o ideal pelo ideal em si, e não pelos interesses que este possa encobrir. Ambos falam a mesma linguagem, usam as mesmas palavras e sustentam as mesmas verdades, mas para fins opostos. Quem usa o ideal para outras finalidades sente-se perturbado e por isso condena, para eliminá-lo, aquele que busca proceder seriamente. O melhor amigo da religião, aquele que mais a toma a sério para salvá-la, incomoda com o seu zelo fora de hora num mundo ocupado em fazer outras coisas, e por isso acaba sendo considerado um inimigo e, portanto, combatido como tal. Pode suceder também que os verdadeiros inimigos da religião caiam no mesmo erro, mas em sentido oposto, porque as aparências os induzem a crer que encontraram em quem foi condenado pela religião, e exatamente por essa condenação, um inimigo dela e, portanto, amigo deles, quando na verdade acontece exatamente o contrário, pois trata-se, na verdade, de um amigo da religião e inimigo deles. Estes, então, julgam que tal indivíduo queira se confraternizar com o grupo para ir contra aquela religião, quando, pelo contrário, ele quer salvá-la. De tudo isso, devido às formas mentais opostas entre mundo e ideal, nasce um mal-entendido e uma inversão de juízos. Despertam, então, os inimigos da religião, que tentam aliciar, convertendo para seu próprio grupo, o maior amigo dela, da qual ele foi tomado como inimigo. Tudo, no entanto, continua a se desenvolver em favor do bem, porque para o triunfo da religião, contra a própria vontade dos seus representantes que o condenam, continua mesmo assim a contribuir à ação do seu maior amigo, repelido por ela. Isto acontece porque, por incompreensão, ele foi considerado um inimigo, do qual parecia ser necessário defender-se por estar sustentado pelos inimigos da religião. Isto é consequência do sistema de luta vigente, próprio do plano biológico humano. Neste plano, uma condição evolutivamente melhor é comumente alcançada mais por purificação forçada, causada pelo assalto de inimigos que mostram os defeitos e obrigam a eliminá-los, do que por uma piedosa ajuda de amigos aconselhando tal trabalho. Essa obra de purificação, apesar de necessária, vem a ser confiada não ao amigo, mas sim ao inimigo, que é despertado para confraternizar com quem buscava melhorar a religião, fazendo anotar os seus pontos débeis. Assim, para os fins da evolução, também é indiretamente utilizado pela vida o verdadeiro amigo das religiões, que, por levar a sério o ideal, é repelido por elas como inimigo. Isto não tem nada a ver com as conversões oficiais. Quem é intimamente irreligioso permanece sempre assim, seja qual for a fé que professe exteriormente. Quem, no entanto, é verdadeiramente religioso, possui a substância de todas as religiões e permanece o mesmo em qualquer delas, não necessitando, portanto, mudar de forma, que é fato exterior, e muito menos fazer disso objeto de rumor público. Os íntimos fatos espirituais são tratados apenas com Deus e não mostrados ao mundo para fins propagandísticos. Tal funcionamento emborcado explica-se como lógica consequência de um regime baseado na luta e na mentira, ao invés de na cooperação e na sinceridade, qualidades de planos de vida mais avançados. Mas, se a luta é a lei do nível biológico humano, não resta ao ideal que desce ali, senão adaptar-se a esta lei, transformando-se num meio de luta sob a forma de fingimento, para se disfarçar melhor e alcançar, deste modo, a finalidade suprema na Terra, que é vencer. A isto se reduz frequentemente o uso das religiões, prestando-se não para a realização terrena do ideal, mas sim para a exploração deste em defesa de interesses humanos. Pode acontecer que, por estes motivos, a difusão da pregação e a expansão propagandística de uma religião signifique, na realidade, uma campanha em favor dos interesses do grupo. Isto pode parecer fingimento, mas, num regime de luta, é natural que justamente o que mais se faz seja aquilo que menos se quer divulgar. Quanto mais um grupo religioso torna-se grande e, com isso, mais poderoso na Terra, tanto mais aumenta nele o número dos elementos falsos e aproveitadores que se aproximam, porque quanto mais aumenta a potência material, tanto mais há para aproveitar. Isto pode levar à infiltração de elementos negativos, à corrupção e ao enfraquecimento do grupo, resultando na sua liquidação. Cuidem-se as religiões, portanto, de sua grandeza terrena, pois ela corrói a verdadeira força, que não pode ser senão espiritual, e prenuncia um fim próximo. Isto corresponde à justiça das leis da vida, segundo as quais quem não cumpre mais a sua função não tem mais razão de existir. Nada disso poderia ser diferente no nível biológico humano, onde tudo é utilizado na luta pela sobrevivência. Vemos isto no caso de Teilhard de Chardin. Enquanto ele morria só e incompreendido, ninguém se interessou por ele nem se importou com as suas teorias ou com as suas desgraças. O interesse apareceu quando, para os inimigos da Igreja, surgiu a possibilidade de utilizar Chardin em um ataque contra ela, a fim de mostrar os erros dela e acusá-la. Ele somente se tornou importante quando pôde ser utilizado para estes outros fins. Surgiu, então, um grande número de defensores seus, para, em nome da justiça, reivindicar reparação da vítima inocente, do mártir do ideal, chorando sobre o caso digno de piedade, porque isto servia para poder, com plena autorização dos princípios superiores, agredir santa e impunemente a Igreja inimiga, considerada culpada e, portanto, passível de condenação. Assim, camuflados de justiceiros, honrando a moral, fica-se do lado da razão e pode-se utilizar uma santa glorificação para melhor assaltar e destruir o inimigo. Na luta, agredir e liquidar em nome do bem oferece a grande vantagem de poder fazê-lo com a aparência de máxima integridade, o que permite extrair vantagem do apoio que dá à aprovação geral. Porém, a luta desperta reações no lado oposto, e assim vemos o campo eclesiástico ocupar-se novamente de Teilhard, que antes passara despercebido, mas que se tornava importante agora, pois comprometia a própria defesa do grupo. Por esta razão, a Igreja, ao se calar sobre o que neste caso pode ter sido o seu erro, justamente aquele mais colocado em evidência pela parte oposta, trata de acomodar e adotar as teorias de Taylor, antes consideradas suspeitas de heresia, procurando enquadrá-las no terreno ortodoxo e assim satisfazer a necessidade urgente de atualizar-se perante a ciência, a fim de não ficar para trás. A intenção, assim, seria converter suas ideias numa contribuição à teologia, o que até ontem foi totalmente condenado, sobretudo a teoria da evolução. Então, o próprio inimigo que agride a Igreja é quem a obriga a realizar um passo em frente e a admitir, já que não é possível negar, princípios novos, que de tão evidentemente demonstrados pela ciência, não é mais lícito condenar. Quando aquilo que foi julgado erro não pode mais deixar de ser considerado verdadeiro, porque se tornou evidente, então procura-se adotá-lo como verdade para fazer desaparecer o próprio erro. Mas sem esse assalto, o progresso não se teria realizado. É a própria agressão do inimigo, então, que nos obriga a evoluir, melhorando-nos. Método bem humano e que nada tem de divino. Se o inimigo é débil, procura-se fazê-lo calar. Mas, se por consentimento universal ele é forte, conclui-se que é melhor tornar-se amigo dele. Abre-se, então, um canal de compreensão para a nova verdade e trata-se de aceitá-la, adaptando-a para uso próprio e colocando-a a serviço do próprio poder. A direção, portanto, é realizada pelo pensamento humano, que está em constante evolução, enquanto as religiões têm que se adaptar a ele para segui-lo e avançar com ele, se não quiserem ser deixadas para trás pelo progresso da vida. Quando esta é a realidade dominante sob as aparências, como impedir então, perante tal forma mental, que o ideal seja usado na Terra como um meio de luta em função dos interesses materiais? O indivíduo é levado a conceber tudo, tanto a Terra como o céu, em função de si mesmo. Se um selvagem encontrasse na floresta um aparelho de rádio ou de televisão, iria utilizá-lo do único modo que ele pode compreender, fazendo dele uma caixa de transporte, um recipiente para frutas, uma armadilha para caçar animais, ou então servindo-se dos fios elétricos para fazer amarras e dos componentes brilhantes para se adornar. É assim que age também o homem imaturo em relação aos ideais. Para a maioria involuída, a moral consiste em obter o máximo resultado útil com o mínimo esforço e desvantagem. E a medida da utilidade é dada pelo bem-estar do corpo, uma vez que o indivíduo vive ainda no nível animal e os valores espirituais são escassamente compreendidos. Esta é a moral do seu plano e este é o nível em que é obrigada a descer a moral do ideal e do evoluído. Mais do que isto, o primitivo não pode compreender. Assim, ele não toma conhecimento de problemas mais vastos, nem sequer os coloca. Portanto, para ele, tais problemas não existem e, dessa forma, estão todos implicitamente resolvidos. Nas zonas superiores, inexistentes para ele, tal indivíduo é amoral e irresponsável. No seu ponto de vista, é inconcebível que a moral evangélica seja feita para ser vivida. Na sua opinião, é bom tudo o que serve para viver, inclusive a prepotência e a mentira, e é mal tudo o que limita a sua vida, mesmo a virtude, os deveres de honestidade, a sinceridade, a bondade, o altruísmo. A contradição entre palavras e fatos ofende o evoluído, mas não ofende o primitivo, que não a percebe. Por que prejudicar o próximo deve ser um mal quando isto traz bem a quem o faz. Esse mal alheio não é percebido, enquanto o próprio bem é sentido perfeitamente. Não há razão pela qual não se deva explorar o ideal e a religião quando isto traz uma vantagem tão positiva. De fato, não há nenhuma dúvida sobre o assunto. Abre aspas. Se eu estivesse enganado, isto deveria me trazer um mal. Mas, se pelo contrário, resulta num bem para mim, então isso constitui uma prova evidente de que não me equivoquei, porque é com este bem que sou premiado. Quando, pelo contrário, para seguir o ideal, imponho-me sacrifícios, o sofrimento trazido por eles me prova que agi errado. Fecha aspas. Diante de semelhante forma mental, não há por que não se reduzir a religião a uma forma de hipocrisia quando isso traz benefício. Este tipo de moral nos explica por que o ideal, tão logo desce à terra, não encontra uma aceitação espontânea, mas, ao invés, choca-se com a resistência do involuído, derivada de sua rejeição a sacrifícios, devendo então, para realizar-se, assumir a forma coativa. Verifica-se assim uma espécie de aprisionamento, em que se dá um cerceamento progressivo da animalidade e da sua moral involuída para limitá-la até eliminá-la, substituindo-a pela espiritualidade e pela respectiva moral evoluída. Lamentavelmente, para educar o involuído, não há meios melhores do que os do seu plano, adequados à sua imaturidade. Tais recursos, porém, nada têm a ver com o ideal, cujos métodos de vida são bem diferentes. A moral superior do ideal, feita de renúncia à animalidade e de esforço de superação, constitui uma moral negativa no plano terreno de vida e só pode ser vivida por quem, estando maduro para alcançar níveis biológicos superiores, dirige-se para outro tipo de vida, situada além da atual. Mas quem ainda não está maduro para realizar um tal salto em frente, não tem outra escolha senão realizar-se na Terra tal como ele é em seu atual nível evolutivo, e este é o caso da maioria. Para este tipo, o mundo é positivo para a vida e contém a verdade, constituindo o terreno das suas realizações, enquanto o ideal, que pretende deslocar o centro de sua existência mais para o alto, onde ele ainda não sabe viver, é negativo. Por isto, ele se rebela contra o ideal. E é por isso também que, para realizar-se na Terra, o ideal deve assumir a forma coativa, baseando-se sobre a psicologia utilitária do prêmio ou da pena, da vantagem ou do dano, das honras ou da prisão, do paraíso ou do inferno, porque este é o único raciocínio que o primitivo compreende. Esta, porém, não é a psicologia determinante no plano do ideal, a qual se baseia na lógica, na justiça e na convicção. Constatamos, assim, uma luta entre dois tipos de existência, correspondentes a dois planos biológicos. Enquanto o ideal luta para dominar e transformar a seu modo a animalidade, esta luta para aprisionar o ideal no plano físico, tratando de cristalizá-lo nas formas e, assim, paralisar e deter a sua ação. Enquanto o sistema luta para levar tudo do antissistema para o antissistema luta para levar tudo do sistema para o antissistema. Cada um deles quer destruir o outro para substituí-lo. Ao assalto do espírito contra a matéria, para fazê-la subir, responde o assalto da matéria contra o espírito para fazê-lo descer. Enquanto o ideal realiza a sua obra de penetração no mundo para salvá-lo, este, com as suas adaptações, executa o trabalho de corromper o ideal para rebaixá-lo. Por isso as religiões envelhecem e de tempos em tempos surge um novo profeta para reanimá-las e purificá-las com novas injeções de ideal, que deve descer à Terra, o reino da matéria. É verdade que é necessária uma forma para dar um corpo às ideias, um recipiente capaz de contê-las e conservá-las. Mas o homem, em vez de se ligar ao conteúdo, acaba aderindo ao invólucro. Em vez de se ater à substância, detém-se na forma, terminando por adorar a imagem em vez da ideia. Sucede que assim, quanto mais aumentam as construções no plano físico, tanto mais se enfraquece a espiritualidade que as anima e justifica. Então o ideal, perdido nos seus revestimentos, torna-se templo, riqueza de meios, organização hierárquica, administração burocrática, autoridade e poder terreno, enquanto desaparecem sufocadas as construções interiores, aquelas que fazem o homem novo e possibilitam a realização do ideal. Quando se chega a este ponto, tudo se emborca. O que era finalidade e realização do ideal transforma-se num meio para alcançar as realizações terrenas, que se tornaram a finalidade. O centro operante desloca-se da religião para o mundo, que venceu, transformando-a em mundo. Assim, o ideal, em vez de cumprir a sua função, que é fazer o homem evoluir para fins super-humanos, acaba transformado em objeto de exploração para fins humanos. Então a religião torna-se carreira, parasitismo, sectarismo, organização de interesses. Nesta fase, entre os dois inimigos, cada um dos quais quereria tudo para si, é o mundo que vence. Por isso, o período da maior pureza de uma religião é o inicial, depois do qual a mistura com o mundo começa a corrompê-la e as superestruturas humanas acabam por sufocá-la. Então ela desmorona e, como há pouco dizíamos, tudo recomeça desde o princípio com um novo profeta. Tudo é transformismo e evolução na vida. Assim, conforme a fase em que se observa uma religião no ciclo do seu desenvolvimento, podemos encontrá-la em estado de maior ou menor pureza, porque na sua mistura encontram-se diversamente dosados o ideal e o mundo. A princípio vence o ideal, depois o mundo. Mas quando o mundo toma a dianteira, o impulso evolutivo, comprimido pela resistência do antissistema, explode. Então a forma se despedaça e a tempestade varre os resíduos, sendo lançado no terreno purificado o impulso de um novo ideal, pertencente a planos biológicos mais avançados. Trata-se de um plano que, sendo mais evoluído do que o precedente e, portanto, capaz de levar o homem mais para frente, pode assim continuar a sua construção num nível mais alto, utilizando também o trabalho de assimilação realizado pela obra da religião precedente. Esta é a história das religiões e a técnica da sua evolução, que leva o homem cada vez mais em direção a Deus, sua meta espiritual. Certamente, tal maturação de conceitos e formas mentais não pode ser cumprida por uma religião, mas somente pela evolução, que arrasta tudo, inclusive as religiões. A realidade biológica representa, no fundo, as mais velhas e tenazes estratificações da vida, agarradas à matéria e resistentes a todo transformismo. São necessários os terremotos espirituais, através de golpes tremendos por parte do ideal, como foi a descida de Cristo à Terra, para deslocar um pouco para diante a grande massa humana inerte, submersa no plano animal. É certo que a pressão do alto para penetrar as camadas biológicas inferiores é grande, mas também é certo que estas resistem desesperadamente ao impulso evolutivo, opondo o seu impulso involutivo, que ao invés de subir para o sistema, pretende descer para o antissistema. O mais avançado volta-se em direção ao mais atrasado para arrastá-lo em direção ao alto e quer por isso manifestar-se embaixo, mas não pode fazê-lo senão na medida estabelecida pelo grau de maturação e consequente receptividade do inferior. Deus não pode revelar-se na Terra senão nos limites do concebível humano, senão de acordo com a capacidade do recipiente que o recebe. É o campo de visão dominado pelo nosso cérebro, dado pela amplitude de nossa mente ou capacidade de compreensão, que estabelece a medida da manifestação de Deus na Terra. As coisas espirituais mais maravilhosas, tais como aquelas alcançadas com as maiores descobertas científicas, não existem para o ser enquanto ele não construir para si mesmo olhos que lhe permitam vê-las. É assim que, no meio das enceguecedoras luzes de Deus, ele pode estar cambaleando na escuridão. Nas religiões, as mentes estreitas não veem estes conceitos mais vastos, este Deus muito maior, e ficam aferradas à terra, negando-se ao progresso. Separadas das leis que regem a vida, não se pode compreender as religiões. É verdade que o ideal está por cima da realidade biológica, mas também é verdade que, para se realizar na Terra, ele deve submergir e fundir-se nesta. Se ele permanece puro na sua altura, fica fora de nossa vida também. Então é o próprio exercício da sua função civilizadora que lhe impõe uma dose de degradação e corrupção. As religiões são um serviço para as massas e devem, portanto, adaptar-se às suas exigências, mesmo que essas massas estejam bem longe de ser evoluídas. Em todos os governos, as massas, com a força do número, impõem limites ao poder dos chefes, que têm a força da autoridade. Cada um dos dois termos comanda somente até onde o outro lhe permite. Assim, os dois poderes, mesmo nos estados totalitários, limitam-se reciprocamente, porque as massas incorporam as leis da vida, às quais todos estão submetidos, inclusive os tiranos. Nenhum dos dois termos tem um poder absoluto. As massas têm o poder lento e maciço da matéria. Os chefes têm o poder ágil e requintado da mente. Cada um deles desejaria sujeitar o outro a si. Há sempre lutas entre povos e governos. O constante ajuste é dado pela preponderância de um sobre o outro, e isto é estabelecido por aquele que, sendo biologicamente mais dotado e mais forte, consegue se impor. Assim, as nações evoluem em direção a um estado aristocrático que se corrompe em seguida. Então a massa toma a dianteira, revoltando-se, para seguir a mesma corrida ascensional e ter também, devido ao aburguesamento das revoluções, o mesmo fim das precedentes aristocracias. Assim, nas religiões, as massas comandam a sua parte, enquanto o ideal deve adaptar-se para satisfazê-las. O campo se abre então para as representações do rito, as imagens, as concessões à superstição, o fanatismo e o materialismo religioso do primitivo. As religiões devem descer ao nível mental do povo ignorante. Os chefes devem cobrir-se de mantos e decorações, devem representar a comédia dos cetros, tronos, mitras, coroas e símbolos semelhantes para fazer, revestidos assim, o duro jogo da vida. O mundo quer se divertir e, por isso, impõe estas representações, fazendo-se servir sem piedade. As massas dão o seu beneplácito e permitem que os poderosos mandem, desde que eles satisfaçam os gostos delas. O poder baseia-se também sobre um estado psicológico, que estabelece um consentimento tácito. De outra maneira, o poder é tirania. Os chefes necessitam gozar de uma certa confiança e simpatia. Não basta cumprir com o seu próprio dever perante Deus. É necessário também fazer aquilo que as massas julgam, com a sua mente, ser o dever dele. Quem manda e quem obedece, então? E qual é o nível mental das massas do qual depende o seu juízo? Não há posição social que nos coloque fora da lei da luta pela vida. Ninguém pode sair do domínio das leis biológicas do planeta, nem mesmo as religiões reveladas quando tomam forma humana nos seus representantes. Aquelas leis continuam funcionando mesmo para quem se converte em ministro de Deus, ainda que ele as ignore ou as negue. Pode livrar-se delas somente quem tenha evoluído o suficiente para superar o plano biológico do homem atual e, assim, esteja maduro para ingressar em um nível superior. E para conseguir isto, nem mesmo os mais altos cargos do mundo bastam, pois são apenas forma e não substância, aparência e não valor intrínseco. O homem permanece o mesmo biótipo, pertencendo ao nível evolutivo que lhe corresponde, seja qual for a posição social ocupada por ele. Hoje, devido a uma nova maturidade e penetração psicológica, é cada vez mais difícil camuflar-se estas realidades, que terminam sendo mais visíveis. Antigamente, era possível facilmente fazer passar por verdades coisas hoje inaceitáveis sob o controle da razão. A tendência atual é renovar as dimensões de tudo, analisando as causas biológicas e psicológicas que produziram um consentimento a respeito de determinadas ideias. Hoje é feita a psicanálise das concepções sobre as quais se baseiam tantos castelos religiosos, teológicos, políticos e sociais, a fim de verificar o que delas fica de sólido e verdadeiro depois de tal exame. O que pretende realizar a vida através destas suas formas? É verdade que ela as aproveita para alcançar os seus fins e, nesse sentido, leva o homem a agir através de impulsos, por meio dos quais ela o faz acreditar que ele obedece à sua própria vontade. Se o homem tivesse sido abandonado a si próprio, com plenos poderes, já teria se destruído há muito tempo. Para dirigir, é necessário não só conhecimento, mas também boa vontade. Por isso a vida, que quer prosseguir, impõe-se com a sua sabedoria. A mente humana cria as lendas e os mitos que servem à vida. O estabelecimento de uma verdade baseia-se sobre um consentimento humano, e a formação de um consentimento tem bases utilitárias, dando-se em função do fim supremo, que é a sobrevivência. Esta é a realidade fundamental, mesmo que ela esteja escondida debaixo das mais variadas superestruturas. A massa humana, tanto quem comanda como quem obedece, formada por indivíduos e povos de diversas posições, todos mais ou menos no mesmo nível evolutivo, encontra-se toda encerrada dentro destas leis e ambiente biológico, estando dominada pelas mesmas necessidades vitais, segundo as quais são elaborados os conceitos e as atividades necessárias para sobreviver e evoluir. O pensamento de Deus, que rege a vida encontra-se na profundidade do fenômeno, movendo tudo e todos, sem que estes saibam. Assim funciona e avança a grande máquina. Dentro dela existe a necessidade de resolver todos os problemas, ganhar o pão de cada dia, dar continuidade à vida nos filhos, administrar os estados e as religiões, vencer as guerras, adquirir conhecimento e, por fim, evoluir em direção a Deus. A vida deve resolver todos estes problemas em função deste último, o maior. Vivemos numa época em que a velha espiritualidade morreu e a nova, apoiada sobre bases científicas positivas, ainda não surgiu. Cada século desenvolve um pensamento próprio para realizar uma criação diferente. Este pensamento hoje é científico, dirigido para realizações na matéria, sendo este o tipo de impulso que move hoje a humanidade. As religiões, que permaneceram encerradas nos seus velhos castelos, atrasando-se enquanto o mundo caminhou sem elas, agora se esforçam para alcançá-lo por meio de uma operação chamada atualização. Porém, estão imobilizadas pela sua própria inércia, enquanto o mundo esvaziou-se de espiritualidade e o ideal evaporou-se nos céus. Na arte e na literatura, isto é evidente. Das religiões ficou a estrutura exterior, mas a casa está vazia, mesmo estando bem conservada por fora. A espiritualidade tornou-se uma das tantas mentiras convencionais com as quais muitos concordam. Continua-se assim, exaltando Cristo com palavras idealistas, mas para o uso que se costuma fazer dele, o argumento tornou-se suspeito. A fé fica apenas para os ingênuos, pois é mais fácil enganá-los. Domina a moral do interesse próprio. O ideal, nos fatos, é repelido também por quem o professa na palavra, e a estrada principal é a da mentira. Esta é a base das conversações hoje em moda, que por isso não se resolvem com a compensação e a colaboração. À força de falsificar o sentido das palavras, chegamos à confusão de idiomas da Torre de Babel. Então se rompe a comunicação, porque de nada serve a palavra dita para esconder e não para expressar. Por que motivo as religiões tendem a se transformar em hipocrisia? Analisemos esse fenômeno. Elas representam o ideal na Terra, realizando a descida dele de planos evolutivos mais avançados, como uma antecipação de estados que o homem viverá no futuro, para os quais ele ainda não está maduro hoje. As religiões pregam a bondade, a não resistência, a renúncia e o altruísmo, enquanto a vida real baseia-se no interesse, na luta, na rivalidade e no egoísmo. Para a vida, no seu atual nível evolutivo, aquele ideal representa um ato louco de autodestruição, razão pela qual ela é naturalmente levada a repeli-lo. Veremos agora que isto é válido em relação apenas à sua atual posição, mas que já não é verdade em outra posição evolutiva. Uma vez que a descida do ideal é necessária para o progresso da evolução, não se pode eliminar a sua presença na Terra. O resultado de tal necessidade é que, em vez de uma aceitação pacífica, ocorre um choque entre o ideal e a realidade da vida, originando uma luta na qual ele é torcido para se adaptar a ela e, com isso, reduzido a uma forma de mentira. Se a religião impõe ao homem abandonar a arma da força que lhe é necessária para se defender, ele usa, então, como substituto para esta, o fingimento. A vida pretende sobreviver com o mínimo esforço e, por isso, resiste ao impulso evolutivo, que lhe impõe esforços e perigos dos quais ela procura se esquivar, retorcendo-se em sentido descendente. É por isto que a descida dos ideais na Terra pode servir para desenvolver a técnica da dissimulação. Agora nos perguntamos, se o fenômeno está fatalmente colocado desta maneira, na forma de um entrosamento forçoso entre opostos, será que a manifestação das religiões na Terra não podem tomar outra forma, senão a de engano? Isto pode nos fazer pensar que, em semelhante ambiente, esta tenha de ser a sua natural interpretação. E estamos, de fato, no nível do involuído, que não sabe fazer outro uso do ideal a não ser empregá-lo na luta pela sobrevivência, pois o ideal apresenta-se com leis e modos de viver próprios dos planos mais evoluídos, incompreensíveis para o imaturo. Este abaixamento de nível é chamado então de hipocrisia, mas isso é uma natural adaptação às nossas próprias dimensões conceituais, que são diferentes daquelas exigidas de nós pelo ideal. Existe, no entanto, outro fato. Para quem pensa com a psicologia do involuído e age com relação aos seus respectivos pontos de referência, pode ser verdade, em forma relativa, que se deva fazer semelhante uso do ideal. Porém, tão logo se sai de semelhante ambiente, inerente a este plano evolutivo, tudo muda e o ideal serve para os seus verdadeiros fins, que são alcançados com outros métodos. Então ele se revela como afirmação criadora, enquanto a vida resolve diversamente o problema da sobrevivência. Mas, para compreender que o ideal pode ser utilizado nesta outra forma, muito mais proveitosa, é necessário haver superado o plano animal humano para alcançar um superior regido por outros princípios. Então, a suposição de que o ideal possa servir somente como um engano não tem mais valor, pois fica limitada ao ambiente terrestre e aos involuídos que nele permanecem. Deste modo, para além desse ambiente e para aqueles que, mesmo vivendo nele, não são involuídos, o ideal realiza a sua maravilhosa função de ser instrumento de evolução. Dizer que a religião pode ser utilizada como uma forma de hipocrisia não é uma acusação, mas apenas a constatação de um natural fato biológico, que, como tal, explica-se e justifica-se. Tais posições oblíquas são explicadas e justificadas pelo fato de serem transitórias e inevitáveis na luta de penetração que o ideal deve cumprir para poder enxertar-se no mundo, seu inimigo. O ideal não pode vencer a não ser gradualmente, e a hipocrisia, como arma de luta, representa um requinte perante a violência. Com a astúcia, entra em função o cérebro em vez dos músculos, dando início ao desenvolvimento da inteligência, que um dia chegará a superar também este seu atual método de luta. Hoje, educação, religião e moral consistem, em grande parte, na arte de dissimular. Amanhã, pelo contrário, elas consistirão na arte de nos compreendermos e de nos ajudarmos com uma conduta evoluída, como nos é indicado pelo Evangelho. Ao longo da natural linha de evolução dos meios de defesa da vida, primeiro está a violência por meio da força, depois o engano por meio da astúcia e, finalmente, a colaboração como resultado de uma consciência coletiva na vida organizada. Como se vê, a evolução conduz naturalmente ao Evangelho. As religiões, tanto no polo ideal como no polo mundo, formam parte do fenômeno biológico e são reguladas pelas leis do seu desenvolvimento. Apesar de sua realização na Terra ser ainda um sonho longínquo, observa-se que o Evangelho, embora apenas em forma de palavra não vivida, de aparência exterior, de máscara para cobrir a feroz realidade da vida, já está penetrando no mundo. Esta semente, mesmo que o mundo procure suprimi-la, já existe nele e com seu impulso de crescimento tenaz, esforçando-se para vencer, está destinada à vitória por lei da vida, porque representa o futuro da evolução. Assim como hoje, na sociedade civil, já não se tolera a violência, porque se formou um poder central capaz de impedi-la, impondo a sua ordem, também brevemente não será mais tolerado o engano, porque a inteligência terá se desenvolvido para eliminar essa intenção nos outros e em si mesmos, compreendendo o quanto é contraproducente usá-lo. A humanidade procurará se libertar de tal obstáculo aos seus movimentos, fruto da sua ignorância. O fato de cada vez mais as ciências psicológicas estarem penetrando no reino do pensamento vai nos conduzindo forçosamente em direção a um regime de sinceridade. Com o tempo, os castelos da hipocrisia, até mesmo a religiosa, serão desmantelados, e assim, a humanidade poderá se libertar do inútil esforço de ter que viver de fingimento e caminhar sobre as areias movediças do engano. Este jogo será desnudado pelo desenvolvimento da inteligência e, com isso, irá se tornar impraticável. Não dando mais proveito, ele será abandonado. Entretanto, a multidão dos ingênuos, que se deixam enganar, diminui cada vez mais, pois quem não desperta é eliminado. O engano pode dar fruto enquanto existe quem caia nele, e a falsa verdade pode ter êxito enquanto exista a fé de quem creia. Mas o jogo desaba quando, diante de uma verdade afirmada, estamos interessados principalmente em descobrir a mentira que ela esconde. Por isso, em matéria de religião, insiste-se tanto sobre a fé, condenando-se como perigoso quem busque, sobretudo, pensar e compreender. O mundo atual procura em todos os campos um honesto e sincero esclarecimento de posições, para que nelas permaneça e brilhe ainda mais o que há de verdade e seja eliminado o que é falso. Da verdade, nada se tem a temer. Isto pode parecer tempestade de destruição, mas é trabalho de saneamento. Erros e defeitos são curados à luz do sol e não os ocultando. É preferível ver a realidade do que escondê-la, compreender o erro e evitá-lo do que persistir nele, melhorar do que condenar. O princípio de autoridade já não basta, é necessário convencer. E para convencer, é preciso estar convencido, o que significa discorrer não só com proposições lógicas, mas também com fatos. Isto é o que a vida exige hoje para a salvação dos seus mais preciosos valores. Continuemos a observar o fenômeno religioso, mas sob outros aspectos, a fim de compreendê-lo cada vez melhor na sua substância biológica, observando-o em relação às leis da vida, dado que elas representam o ponto de referência mais sólido e positivo para nos apoiarmos. Estas leis não são uma artificial construção da mente humana. Elas existem de fato e as vemos funcionar em todos os fenômenos, inclusive no religioso. Uma vez que este também faz parte da vida, não pode ficar situado fora das suas leis. Penetrando-o psicanaliticamente, poderemos compreender o que está por detrás da cena, escondido na profundidade de tantas manifestações humanas nesse setor e descobrir a razão da forma que assumem. Este é o trabalho que estamos fazendo agora, deslocando gradualmente o nosso olhar a fim de poder observar o fenômeno no maior número possível de posições. O que a vida pretende realizar através das formas assumidas pelas religiões? O que sabe a sua inteligência extrair desta mistura entre ideal e mundo, entre o divino e o humano? Pensamos que as religiões não podem ser compreendidas se não forem analisadas segundo a sua função biológica. Encontramo-nos perante dois fatos positivos. Primeiro, o cristianismo existe. Segundo, tudo que não realiza uma função vital para os fins da vida é eliminado por ela. Portanto, se o cristianismo existe, e não faltou tempo para que ele, se fosse inútil, tivesse sido eliminado, isso significa que está cumprindo uma função. O problema, então, é só descobrir qual é essa função. Pelo fato de também sabermos que a principal finalidade da vida é a evolução, somos levados a pensar que, mesmo nos referindo apenas ao aspecto biológico, a função do cristianismo é de caráter evolutivo. Recordemos ainda que esta dissertação não é realizada com fins polêmicos para defender uma verdade já confeccionada, na qual se baseiam certas posições e interesses, nem com objetivo agressivo para destruir outras verdades nas quais se baseiam posições e interesses alheios. A nossa finalidade é somente de pura investigação. Queremos somente compreender dos fatos que nos cercam o porquê da sua existência e da forma determinada de seu funcionamento. Não temos uma tese pré-concebida para demonstrar. Não estamos ligados a conclusões pré-estabelecidas para defender nossas posições. Só desejamos conhecer e, assim, resolver os problemas. Portanto, nada temos da habitual posição dos contendores em luta, tão comum em tais casos. Não procuramos ter razão sobre um adversário, vencendo-o com argumentações. O nosso inimigo é o desconhecido, e somente podemos vencê-lo com a luz do conhecimento. Como sempre, seguimos o nosso método, que somente é analítico num segundo tempo, apenas na fase de controle. Iniciamos em forma sintética com a visão dos princípios diretores, que para outros é a conclusão. O caminho que seguimos não se eleva do particular, tomado como ponto de partida, ao geral, o ponto de chegada, mas sim desce do geral, nosso ponto de partida, ao particular, onde procuramos a prova para concluir. Enquanto a forma mental normal, por meio da visão sensória, primeiramente observa a realidade exterior, para depois subir aos princípios, que são enxergados quase com desconfiança, como uma duvidosa generalização onde falta positividade, nós, primeiramente, por meio de visões interiores, vemos os princípios para depois descer à realidade que deriva deles e é por eles regida. Deus existe no absoluto e o homem, como há pouco referimos, forma dele a ideia que pode ser contida dentro das dimensões da sua capacidade de compreensão. Trata-se, portanto, de uma ideia relativa e em evolução, cujo ponto de partida, do qual evoluirá depois, é dado pela natureza do ser humano, composta por dois termos opostos e complementares, que estão divididos para se reunirem, macho e fêmea. Estes são apenas os dois polos da mesma unidade, fenômeno que corresponde ao dualismo universal, onde a unidade do todo parte-se interiormente, e que nada mais é senão um momento desse dualismo. A ideia que existe na Terra sobre Deus depende mais dos limites da forma mental do homem que a concebe do que daquilo que Deus é no absoluto, inconcebível para nós. Por este motivo, encontramos dois tipos de divindade ou dois aspectos da ideia de Deus: o aspecto masculino, ligado a Moisés, e o aspecto feminino, ligado a Cristo. De fato, o aspecto de Moisés era o Deus Senhor, egocêntrico, zeloso do seu poder, o Deus dos exércitos, dominador e chefe do seu povo eleito contra os outros povos. O aspecto de Cristo é o Deus justo e bom, que redime com o seu sacrifício as culpas dos outros, o Deus amoroso, generoso e universal, constituindo um conceito mais vasto que aperfeiçoa e completa a crua e limitada justiça do homem. Deus em si mesmo é tudo e pode, portanto, ter muitos outros aspectos. Mas o homem, que não pode sair do concebível do seu mundo biológico, do qual ele é filho, viu apenas os aspectos mais próximos de sua compreensão. Na sua evolução, o homem vai compreendendo Deus por graus sucessivos, acrescentando às suas concepções precedentes outras cada vez mais avançadas e construindo assim o seu edifício de conhecimento, ao qual ele se funde para chegar à compreensão de um Deus cada vez mais vasto, completo e rico de aspectos. É assim que este dualismo positivo-negativo do conceito homem-mulher encontra-se também nas religiões. O primeiro aspecto de Deus a aparecer foi o de homem, cuja base é a força, que é o elemento mais necessário para a afirmação da vida nos níveis mais baixos da evolução. E assim como, sobre este conceito básico, proporcionado às exigências biológicas impostas pelas condições de desenvolvimento, elevou-se depois, como um seu refinamento, o conceito de Deus Amor, também elevam-se sobre as vitórias contra outros povos, por meio da força, as aristocracias construtoras de formas de vida mais requintadas e os períodos de paz que permitem o florescimento das artes e da cultura, levando às civilizações cada vez mais avançadas. Encontramo-nos, portanto, perante um fenômeno evolutivo, fato este que nos oferece sólidas bases de apoio, por duas razões. Primeira, a evolução é um fenômeno já positivamente provado. Segunda, para o homem, como já demonstramos suficientemente, a evolução já não se realiza no plano orgânico e fisiológico, mas sim no mental e espiritual, consistindo sobretudo no desenvolvimento nervoso, cerebral e intelectual. Já vimos que o avanço nesta direção realiza-se com a técnica da descida dos ideais, cuja tendência é estabelecer novas formas de existência, alcançadas através do ingresso em planos biológicos mais evoluídos. Ora, a função das religiões é concretizar o fenômeno dessa descida. Elas representam, portanto, um canal através do qual se realiza a evolução. Eis que assim podemos compreender a posição e a função das religiões perante as leis da vida. Então, se hoje a realização da evolução significa espiritualização, as religiões adquirem um significado positivo de imenso alcance, pois constituem um instrumento cuja função assume uma posição central no seio do maior fenômeno da vida, a evolução, em cujo transformismo elas são enquadradas em função de um supremo fim a alcançar. Uma vez que a religião tem a tarefa de fazer o homem evoluir, podemos então compreender a razão pela qual, antigamente, ela devia cumprir esta função no nível animal, assim como agora o cumpre no nível humano e amanhã o fará no nível super-humano. É assim que a forma das religiões muda com a sua evolução, porque o nível biológico de onde desce o ideal é diferente conforme o grau de desenvolvimento alcançado. Assim, esse ideal provém de um plano cada vez mais alto, porque deve acompanhar o movimento da vida, cujo deslocamento realiza-se em sentido ascensional. Eis que as religiões tendem a se espiritualizar, porque estão estreitamente conexas com o fenômeno evolutivo. Na sua primeira manifestação, elas estão vizinhas da animalidade, tanto mais quanto mais involuído é o homem. Com a evolução, porém, elas, assim como toda a vida, elevam-se espiritualizando-se, porquanto, como agora dizíamos, o fenômeno evolutivo, quanto mais sobe, tanto mais se torna fenômeno de espiritualização. O ponto de partida está embaixo. A base é dada pelos instintos do primitivo. Se as religiões são uma descida do alto em direção ao baixo, isto acontece porque o alto quer ser também um processo de elevação do baixo em direção ao alto para realizar a sublimação dos instintos elementares do animal. Segue daí que o cristianismo é uma forma mais evoluída, mais espiritualizada e, poderíamos mesmo dizer, mais civilizada de hebraísmo, correspondendo, segundo os precedentes conceitos, mais à concepção feminina da divindade do que à masculina. Estas afirmações fazem surgir na mente problemas mais vastos. No desenvolvimento deste fenômeno, vemos que estes conceitos conectam-se, colocando-se em paralelo, o que nos faz pensar na existência de uma relação entre evoluir, no sentido de uma espiritualização, e civilizar-se, no sentido de uma aristocratização de caráter antimasculino, tendente à feminização. O que significam estas concomitâncias que aproximam tais posições numa espécie de parentela? Isto interessa às religiões, porque o ciclo do seu nascimento, desenvolvimento e decadência é um ciclo biológico que faz parte do nascimento, desenvolvimento e decadência das civilizações. Fenômeno este, por sua vez, compreendido dentro de outro mais vasto, constituído pelos altos e baixos da onda progressiva da evolução, na qual os altos são cada vez mais altos e os baixos cada vez menos baixos, conforme já foi mencionado no capítulo 16, Trajetória Típica dos Motos Fenomênicos, do volume A Grande Síntese. No ciclo das civilizações, vemos inicialmente a explosão de um povo jovem, guerreiro e conquistador, que, constituído plenamente de qualidades masculinas, expande-se espacial e economicamente, tomando posse, dominando e enriquecendo até atingir um ponto máximo, no qual o fenômeno se cansa, tornando-se mais lento, até se afogar no ócio e no bem-estar. Então as qualidades se invertem. A primeira fase, esfaimada e rude, é de esforço. A segunda, saciada e requintada, é de repouso. A primeira é guerreira, destruidora, forte, masculina. A segunda é pacífica, fecunda, feminina. É assim que todas as revoluções acabam por se aburguesar, sentando-se sobre as conquistas realizadas. O que significa isto? Será então que o processo civilizatório consiste em feminizar o macho? Ou será que, num sentido mais elevado, o processo evolutivo é realizado por dois elementos opostos em dois tempos e posições, de modo que o homem, quando termina a sua parte, deve ceder o passo à mulher para ser substituído por ela e colocado em posição secundária. Sucedendo o contrário, quando a mulher termina a sua tarefa, mas se o processo de civilização consiste em feminizar o macho, então tal feminização deve ter um conteúdo em sentido evolutivo que a justifique. Isto significa que ela deve cumprir a função não somente de debilitar o macho no seu nível involuído de força, mas também de substituir este enfraquecimento, compensando-o com a conquista de algum outro valor, para preencher o vazio e assim não acarretar perdas para a vida, que não tolera prejuízos, pois quer sempre avançar. Esta feminização, portanto, faz parte do processo evolutivo, no qual vemos trabalhar também o elemento feminino, que, embora seja negativo, somente é assim em relação ao elemento masculino, porquanto em si mesmo é igualmente construtivo, porém com qualidades diferentes daquelas do homem. Assim, esta feminização constitui não uma simples efeminação no sentido de se degradar nas qualidades inferiores da mulher, mas sim uma sublimação nas suas qualidades superiores. Deste modo, os dois seres opostos trabalham alternadamente, cada um repousando e deixando-se arrastar quando o outro dirige e constrói, e, por sua vez, dirigindo e construindo quando o outro descansa e se deixa arrastar. Eis que se trata apenas de uma divisão de trabalho entre dois seres inversos e complementares, que são duas formas do mesmo ser, uma no seu aspecto masculino e outra no seu aspecto feminino. Então, o período de decadência das civilizações pelo processo de efeminação nada mais é senão uma parada no exercício das qualidades masculinas, momento do qual a mulher se aproveita para ensiná-lo a se tornar algo que ela já é, mas que ele ainda não sabe ser. E não é fácil saber com paciência vencer a violência, com o amor suavizar as arestas do egoísmo, com a bondade travar os excessos da força, disciplinando e plasmando assim a matéria-prima, constituída pelo macho forte e feroz, para conseguir domesticá-lo, transformando-o num ser civilizado. Assim, o elemento mulher aproveita-se do cansaço do homem para inculcar nele as qualidades que lhe faltam, enriquecendo-o e completando-o. Trata-se de duas posições diferentes da ação construtora realizada pela vida, que é sempre construtiva, mesmo quando utiliza valores diversos, cada um a seu turno, todos úteis para a existência. Com efeito, se a construção de impérios com o esforço bélico representa uma conquista da vida, não se pode negar que também é uma conquista, embora de outros valores, a formação das aristocracias, feitas de elementos selecionados como requinte e sensibilização, mais aperfeiçoados na ciência e nas relações sociais, constituindo uma elite biológica produtora dos valores mais preciosos, como a cultura, a arte e o pensamento em alto nível. Isto o macho guerreiro, por si só, não saberia criar sem a ajuda de um mestre adequado, que, por ser débil, tem necessidade, para poder educá-lo, de ser defendido pelo próprio aluno, seu mestre em outra matéria. O macho, porém, usa frequentemente a força para destruir e não para proteger estas construções superiores, desarmadas para a guerra. Por isso, Cristo, portador dos mais altos valores morais, foi morto por primitivos ferozes. Por isso, a civilização de Roma foi dominada pela invasão dos bárbaros. Por isso, a Revolução Francesa, com a carnificina do terror, varreu os requintes da aristocracia e acabou com aquele período feminino da história, para substituí-lo por um masculino, abandonando-se ao impulso oposto de expansão guerreira. Neste momento, é o homem que toma a dianteira e se faz valer como ele é, como quem somente sabe criar numa atmosfera de destruição, esperando que a mulher venha depois e com infinita paciência recolha os restos quebrados, reordene-os, reúna-os e faça deles, com as suas qualidades coesivas e conservadoras, uma casa, uma igreja, uma família, uma sociedade. O homem também sabe fazer tudo isto, mas somente a partir de fora, com a imposição pela força, enquanto a mulher o faz trabalhando por dentro, com o amor. Quando o homem é criança, doente ou velho, ele é débil e, por isso, dependente da mulher, que o domina. Mas quando o homem é jovem e forte, então quem domina é ele, enquanto a mulher é dependente. Assim, quando dissemos que o ciclo de uma civilização é descendente na sua segunda fase, na qual ela se corrompe e se extingue, levando à degradação da grandeza por ela alcançada, pensamos com o nosso ponto de referência tomado em função do homem, dando mais atenção à visível construção masculina do que à oculta e silenciosa construção de tipo feminino, a qual nos aparece assim como se fosse uma decadência. Mas isto se dá somente em relação ao homem. A vida é sempre construtiva, mesmo quando parece destrutiva, porque nesta fase ela realiza construções em sentido oposto àquele que, segundo a mente masculina, chamamos construtivo. O resultado de todo este trabalho é uma substituição dos valores mais baixos do primitivo pelos mais requintados valores do civilizado, processo pelo qual se realiza o processo evolutivo, que consiste numa renovação, realizada através de uma destruição embaixo, compensada por uma reconstrução mais no alto. Em substância, trata-se de uma função criadora, operada através do transformismo, cujo verdadeiro significado podemos agora compreender. As fases de decadência, que corrompem, servem para eliminar aquilo que é inferior e, assim, libertar-nos dele e substituí-lo pelo que é superior. A civilização destrói o homem como animal para que ele se reconstrua no nível moral, constituído pela inteligência e pela organicidade social, fazendo desaparecer nele a besta. É com esta substituição que a vida se salva na decadência, porque ela, lançando fora os valores mais involuídos e conquistando outros mais evoluídos, renova-se ao invés de se mutilar, enriquece ao invés de empobrecer. Os dois movimentos, destruição e reconstrução, morte e renascimento, existem para conduzir a uma renovação. Encontramos os dois movimentos compensados também no plano físico, onde o homem mata com as guerras e a mulher, amando o homem, cria novos seres, ambos colaborando assim para essa renovação com uma divisão de trabalho, um para destruir e outro para reconstruir. Chegando a este ponto, é necessário compreender um fato fundamental. Tudo isto acontece em função da evolução e faz parte da sua técnica construtiva. Para este objetivo existe o metabolismo da vida, feito de morte e renascimento. No plano físico, se os nascimentos não compensassem as perdas da morte, tudo acabaria num cemitério. No plano espiritual, se as reconstruções em alto nível evolutivo não compensassem as destruições em baixo nível, mas apenas matassem o involuído, sem fazer renascer no seu lugar o evoluído, então negaríamos a evolução e iríamos contra a vida. Se não se faz da morte um meio de renovação e superação, ela se torna o fim de tudo. A salvação está apenas na evolução, que é a capacidade de nos reconstruirmos mais no alto. A salvação é o problema fundamental, e agora vemos como ela representa o termo conclusivo de uma concatenação de elementos. A salvação para a humanidade consiste em civilizar-se. Mas as civilizações, chegando no seu apogeu, corrompem-se, efeminando-se, e assim decaem. Isto tem acontecido porque esta efeminação, ao invés de constituir um acréscimo de novas qualidades às da masculinidade, constituem uma substituição delas, tornando-se assim um obstáculo no caminho da evolução e não uma conquista para avançar. Em outros termos, para ser vital, a civilização deve ser alcançada por um acréscimo e não por uma substituição. Ela deve ser constituída de uma feminilidade que, ao invés de substituir a masculinidade, como sucede no declínio das civilizações, some-se a ela. Já evidenciamos este perigo também no momento histórico atual, no qual o tecnicismo nos prepara o luxo de muito tempo livre, que pode se transformar em ócio. As civilizações decaem porque representam uma feminização que, ao invés de se acrescentar à masculinidade, acaba por substituí-la, corrompendo-a. Ora, a civilização deve representar uma evolução, um requinte, um aperfeiçoamento, uma continuação no sentido ascensional da masculinidade, e não uma degeneração na inércia e na debilidade. Engordar com o sacrifício dos próprios ossos, em detrimento da sólida estrutura orgânica de base, pode até significar um enriquecimento em reservas alimentícias. Mas não é saúde, e sim doença, que pode conduzir à morte. A civilização deve ser constituída pelo aperfeiçoamento das qualidades fundamentais da força, sobre as quais se baseia a vida, e não por uma supressão delas a favor das qualidades opostas. A civilização deve ser um enriquecimento da vida, e não uma mutilação. A salvação está na evolução, que é uma mudança para avançar, não para retroceder. O fenômeno é constituído de três momentos. Primeiro, evolução e não enfraquecimento das próprias qualidades, tanto da parte do homem quanto da mulher, sem que nenhum dos dois perca nada, mas sim que desenvolvam essas qualidades até um mais alto nível biológico. Segundo, enriquecimento de cada um dos dois elementos pela absorção das qualidades da outra metade, complementares às suas próprias, a fim de se tornar um ser cada vez menos metade e cada vez mais completo. Terceiro, fusão de todas as qualidades num único biótipo, que as possuindo integralmente, atinge assim, com a superação do atual estado de cisão, a unificação das duas metades. Estes três momentos, evolução, absorção e unificação, estão conectados, pois a aquisição das qualidades da metade complementar e o processo de unificação entre as duas partes são mais facilmente realizados em um nível evolutivo superior. Isto significa que quanto mais o macho se torna homem e a fêmea se torna mulher, assim como quanto mais, em um nível mais alto, o homem se torna super-homem e a mulher se torna super-mulher, tanto mais fácil é para cada um dos dois entender e assimilar as qualidades do outro, processo que no plano animal humano, de natureza somente sexual, é impossível levar a cabo sem cair em desvios e inversões com relação às funções previamente colocadas aí com finalidade exclusiva de procriação. Aqui não se trata de mudar de sexo, mas sim de ampliar a própria personalidade. As qualidades fundamentais do elemento positivo e ativo, o homem, são força e agressividade. As do elemento negativo e passivo, a mulher, são debilidade e amor. No nível animal humano, estas qualidades tomam, no homem, a forma de egoísmo e prepotência, enquanto na mulher assumem o aspecto de escravidão e sexo. Num plano mais alto, estas qualidades tornam-se, do lado do homem, inteligência e ação, enquanto do lado da mulher transformam-se em intuição e bondade. É somente neste nível que pode ter lugar a absorção das qualidades opostas, através da qual o homem pode sensibilizar-se e adquirir da mulher as qualidades do coração, e a mulher pode fortificar-se e adquirir do homem as qualidades racionais da mente, bem como a sua energia e potência realizadora. O fato de tal processo de unificação realizar-se mais facilmente num nível evolutivo superior também faz parte do plano geral da evolução. Sabemos, com efeito, que o separatismo é tanto maior quanto mais baixo evolutivamente encontra-se o ser, ou seja, quanto mais próximo está do ponto máximo de revolta e cisão no antissistema, e que é tanto menor quanto mais alto evolutivamente o ser estiver, ou seja, mais próximo do ponto máximo de obediência e unificação no sistema. Portanto, quanto mais se é evoluído, tanto mais fácil é unificar-se, uma vez que o caminho da evolução vai do antissistema ao sistema, levando do estado de separação ao estado de unidade. Este fenômeno verifica-se também no plano das civilizações. No desenvolvimento do seu ciclo, parte em ascese e parte em descida, vemos que num primeiro tempo o elemento masculino começa e lança o movimento. Depois que este movimento chegou ao seu ápice, a ação do elemento positivo cessa e a dianteira é tomada pelo elemento negativo, no qual tudo termina por se afogar. Isto acontece porque cada elemento é apenas uma metade, sendo que jamais aconteceria se cada um contivesse também as qualidades do termo oposto. É assim que as civilizações vão se tornando cada vez mais estáveis, pois o elemento negativo vai continuamente enriquecendo-se com as qualidades positivas necessárias para substituir o termo oposto no seu período de cansaço e decadência, aprendendo a se reger por si só com funções positivas. Eis que no futuro, a unificação entre as duas metades tornará as civilizações cada vez mais resistentes à decadência. Paralelamente, poderão surgir outras mais avançadas ainda, porque o princípio masculino pode iniciar cada novo ciclo de civilização de um ponto de partida situado num nível mais alto do que aquele em que foi iniciada a civilização anterior. Este nível é dado pelo caminho ascensional percorrido por ela e representa o fruto do seu trabalho, produto que a nova civilização pode colher, porque o encontra pronto como resultado do ciclo percorrido pela anterior. Partindo deste ponto mais avançado, o princípio masculino pode não só ascender mais do que da vez anterior, mas também, proporcionalmente, decair menos na fase de descida da civilização. Isto significa aproximar-se cada vez mais do sistema e afastar-se do antissistema. Como já dissemos anteriormente, a onda da civilização desenvolve-se por progressivas oscilações, que deslocam o seu vértice cada vez mais em direção ao alto. Assim, as civilizações tornam-se cada vez menos unilaterais. Quanto mais alto está o seu nível evolutivo, tanto mais fácil é a complementação recíproca entre os dois termos, masculino e feminino. Isto significa que o positivo suaviza-se cada vez mais com as qualidades do negativo, e o negativo reforça-se cada vez mais com as qualidades do positivo. Este processo ocorre em um nível evolutivo cada vez mais alto, em forma de enriquecimento recíproco nas qualidades de nível elevado, ao invés de corrupção e decadência nas qualidades de baixo nível do termo oposto. Foi neste alto nível que o Cristo Amor completou o Moisés Força. Assim, o Novo Testamento não destruiu, mas antes desenvolveu o Velho Testamento. Cristo pôde construir mais no alto, porque devido ao esforço realizado pelo hebraísmo, o ponto de partida do cristianismo era mais avançado. Assim nasceu a Igreja. O seu sinal é a cruz, a sua força é o martírio. Ela foi de fato fundada por Cristo, primeiro mártir, e pelos mártires dos primeiros séculos. O sinal masculino é a espada. Na passagem de um termo ao outro, constatamos um emborcamento de valores. Poderia ser chamado também de sadismo e masoquismo. O valor da mulher está em saber sofrer. O valor do homem está em saber fazer sofrer. A primeira está feita para suportar a dor. O segundo está feito para infligi-la. A estratégia da mulher é a fuga. A do homem é perseguir e matar. Cristo não é guerreiro. Pelo contrário, escolhe a posição de vítima. Ele é o cordeiro inocente que se sacrifica. O homem, pelo contrário, é o lobo à procura de cordeiros para devorá-los como vítimas. Mas nem por isto faltam ao princípio feminino meios de defesa que lhe garantam a sobrevivência. No plano animal, ele tem o poder da fascinação do sexo, com o qual subjuga o homem. No plano espiritual, ele tem o poder do ideal desarmado, que aparece também na Terra, proveniente do mistério do além, onde também terá de chegar, por fim, o homem. É assim que o homem não sabe se a espada ainda lhe servirá, ou se, pelo contrário, a vida, que é a sua maior preocupação, irá se defender com a retidão e a inocência desarmada, em vez de fazê-lo por meio de armas. Surge assim a dúvida de saber se a outra vida é ou não regida por outros princípios, pelos quais a vítima inocente, num regime de justiça, onde se tem de prestar contas, seja, pelo contrário, o mais forte. Então vacila a fé do homem na força, que torna tudo lícito na terra. O cristianismo constitui debilidade, renúncia e pranto frente à força e vitalidade eufórica do mundo. Mas eis que Cristo, a vítima vilipendiada na terra, ressurge fulgurante de poder para julgar. Invertem-se assim os papéis. O mais desprezado dos vencidos torna-se o Senhor Supremo. Então o triunfo da espada é efêmero. E depois, o que sucede na eternidade? Também na terra, nas curvas da história, está escondido o imponderável, pronto a castigar, inclusive os mais fortes, em nome de um princípio que não é a força. Muitos são os recursos do princípio feminino que transformam a sua debilidade em poder. Será mesmo que o martírio na terra é verdadeiramente uma derrota? O sangue dos mártires fecunda a terra onde cai, e a ideia pela qual eles morreram germina gigantescamente. O martírio cria seguidores, porque é a prova da verdade daquilo pelo que se dá a vida. Então, o ideal torna-se epidêmico. Uma vez levado ao plano da dor e do sangue, ele é compreensível a todos e, com o exemplo, sugestiona e arrasta. A verdade disto é comprovada pelo fato de que um partido, quando quer se fazer forte, atraindo seguidores, apressa-se em fabricar os seus próprios mártires. Usa-se semelhante indústria também em política. Eis que a inocência da vítima pode conquistar mais do que a espada do guerreiro. As perseguições difundem e fazem triunfar a ideia dos perseguidos. A força moral vence mais do que a material. O princípio feminino do sacrifício supera em potência o princípio masculino do domínio. Aquele princípio feminino pode ter, assim, uma importantíssima função, que é educar o homem. A tarefa do cristianismo é inculcar no homem as qualidades superiores do princípio oposto. Eis a obra civilizadora do cristianismo, dirigida a domesticar no mundo o desencadeamento da prepotência do homem, ensinando-lhe a virtude de saber trabalhar em colaboração num regime de paz, onde tem valor o desinteresse, a retidão, a não resistência, o espírito fraterno. A tendência da religião é domesticar o homem forte, enquadrando-o numa disciplina, e defender a mulher débil. Os três votos franciscanos, pobreza, castidade e obediência, arrancam a prepotência pela raiz. Os primeiros a aceitarem Cristo foram os humildes, pertencentes às classes mais pobres, porque encontravam nele uma defesa contra os prepotentes. Perante o comando, a mulher obedece e o homem se rebela. Perante Deus, a mulher reza e o homem blasfema. A mulher adere naturalmente à religião, porque a religião representa o princípio que pretende domesticar o homem e que, assim, oferece defesa para a mulher. Vemos isto no Instituto do Matrimônio. A mulher não tem necessidade de ser forçada a esses três votos, porque frequentemente já se encontra na dependência econômica do homem, estando obrigada ao dever da castidade fora do matrimônio, pois o adultério é condenado somente para a mulher, que está ligada ao marido em posição de obediência. O cristianismo enxerta-se plenamente no processo evolutivo na medida em que ele trabalha pela superação da lei biológica da luta pela seleção a favor do mais forte, inerente aos planos mais baixos, a fim de levar à prática, pelo contrário, do tipo de vida social orgânico, próprio do homem civilizado, no qual o estado de luta do separatismo individualista é substituído por um estado de paz na ordem coletiva. Para alcançar esta unificação, é necessário colocar em evidência as virtudes femininas de compreensão e coesão, que são as mais adequadas para aproximar e coordenar em cooperação os ferozes egocentrismos masculinos, que tratam de se destruir reciprocamente. A função da mulher é tratar de apaziguar os homens para que eles, em vez de se matarem, trabalhem para produzir, a fim de alimentar a vida ao invés de destruí-la. Podemos compreender agora o significado do cristianismo perante as formas de atividade dos dois termos biológicos fundamentais em relação ao desenvolvimento do ciclo de uma civilização e ao processo evolutivo. Explica-se assim também o tipo de paixão escolhida por Cristo e a forma pacífica de holocausto escolhida pelos seus seguidores nos primeiros séculos de fundação do cristianismo. Perante as leis da vida, como se justifica este fato? Teria Cristo, então, estabelecido que sua ação seria de tipo feminino? Na realidade, a sua bondade tinha se resolvido num convite ao uso da maldade por parte dos outros. As culpas de Judas, de Pilatos, do Sinédrio e dos hebreus foram provocadas pela atitude de vítima desejada por Cristo. Pode-se mesmo dizer que ele quis assim. A não resistência atrai o agressor. A ingenuidade atrai o engano, porque a impunidade é o grande sonho de quem faz o mal. Na terra é necessário impor-se o bem com a disciplina e protegê-lo pela força. Em semelhante ambiente, a bondade torna-se culpa, porque deixando o mal impune, termina-se por encorajá-lo. Cristo, primeiramente, declarou guerra ao mundo, desafiando seus inimigos, para depois se oferecer a eles desarmado. Que tática é esta? É evidente que não lhe restava senão o martírio. Segundo as leis do mundo, isto é perfeitamente lógico. Mas será possível que Cristo não as conhecesse? Segundo a lógica terrena da força, ele era uma vítima, um vencido, um falido. O mais forte tinha o direito de eliminá-lo, ato com o qual a luta se encerrava. Uma vez que Cristo conhecia tudo muito bem, não teria sido a sua intenção, ao contrário, vencer, manifestando-se como princípio feminino de civilização, para dar ao mundo um impulso neste sentido, como depois de fato sucedeu? Não se pode dizer que Cristo fosse um vencido, pois ele soube vencer, embora numa forma muito estranha para o mundo, fora do seu terreno e manifestada depois da morte, intento mais difícil de se alcançar do que durante a vida. Ele venceu então, mas não ficando no âmbito das leis da terra, e sim as superando, não utilizando-se do princípio masculino, mas sim vencendo-o por outras vias. Venceu em altíssimo nível, no plano do ideal. Mas de tudo isto, o elemento humano viu e compreendeu muito pouco, interessando-se no seu baixo nível somente em vencer aquilo que aos seus olhos apareceu apenas como uma expressão do princípio feminino e que, como tal, existia para ser naturalmente dominado pelo masculino. Representantes disto não faltam na vida, aparecendo imediatamente para se aproveitar de quem se apresenta desarmado. Do ideal de Cristo, eles viram sobretudo o que lhes poderia servir na terra. Transformando-o assim em interesse humano, puseram-no a serviço do mundo, fazendo do poder espiritual um poder temporal. Perguntamos agora se teria sido isto traição ou complementação. Tratemos de compreender a lógica pela qual se desenvolveu o fenômeno. Já nos fizemos esta pergunta em outro lugar, mas a consideramos sob outros pontos de vista. O emborcamento teve lugar com a doação de Constantino. Naquele momento, ao princípio feminino, que ensina o Evangelho, substituiu-se o princípio masculino de domínio, realizado por uma casta eclesiástica com base na própria autoridade. A religião, então, passada para as mãos de homens que atuavam com psicologia masculina, assumiu outro tipo de trabalho. Mudou de sinal, de modo que, em vez de cruz, tornou-se espada. Em vez de amor, praticou a luta pelo poder temporal. Em vez do céu, apontou na direção e tornou-se instrumento de domínio do terreno. Não discutimos aqui se isto foi mal, culpa ou necessidade. O nosso objetivo é compreender e não criticar. Se a vida permitiu isto, ela deve ter tido as suas razões para fazê-lo. O fato do emborcamento permanece. Se ele se verificou e ainda continua assim, Isto significa que tinha uma função a cumprir. O que significa tudo isto, então? Salta-nos primeiramente à vista que nos encontramos perante um cristianismo cuja posição foi invertida em relação ao seu fundador, mediante uma religião que se tornou mundo e, com isto, passou para o lado do inimigo, mudando de sinal e assumindo o princípio masculino. Esta é a vitória não de Cristo, mas sim do mundo sobre Cristo. Disto resultou uma religião que, em vez de assumir a tarefa de superar o separatismo egocêntrico, pelo qual se é levado à luta, e conduzir a um estado orgânico de ordem coletiva, deu continuidade a esse separatismo e estado de luta, pois limitou-se em substância somente a disfarçá-lo sob a aparência de amor cristão, transformando-se assim numa forma de hipocrisia. Teria sucedido assim por necessidade? Se é verdade que isto, pela imaturidade dos tempos, é tudo o que se podia exigir num primeiro momento, podendo-se assim justificar o que sucedeu, não se altera, contudo, o fato positivo da existência de tal emborcamento. Pode ser que esta hipocrisia constitua somente um primeiro passo no esforço de domesticar o homem, ação que se realiza do exterior em direção ao interior, conformando-se ao princípio apenas exteriormente, mas permanecendo mentira perante os impulsos íntimos, que ficam intactos, sem serem atingidos pela religião. Todavia, permanece o fato da contradição e do contraste entre as palavras e os fatos, entre o que se professa e o que se faz. Mesmo se tratando apenas de uma fase necessária de transição, justificável porque no futuro deverá ser remediada, este é o atual estado do cristianismo. Assim ele, ainda que seja vitorioso como organização terrena, está em posição inferior como função espiritual. A febre da ascese em direção ao alto, chamada religião, não só se apaga no conservadorismo, agarrando-se ao mundo para deter a evolução, mas também se torna paixão masculina, atraída pelo domínio econômico ou político, ainda que formalmente velada de amor cristão. Assim, a religião transforma-se num aproveitamento utilitário em favor de elementos socialmente improdutivos, uma escola de preguiçosos e comodistas, ou então, caso prevaleça pelo contrário a atitude masculina de luta, tudo se falsifica e não pode dar outro fruto senão a mentira. Agora que compreendemos qual deveria ser a verdadeira função civilizadora do cristianismo, perguntamos-nos se ele até hoje a cumpriu. Se ele ainda não a cumpre, as consequências podem ser graves, porque sabemos que tudo aquilo que não realiza a função confiada a si é liquidado pela vida, pois não serve aos seus fins. Quem acaba atraiçoado neste caso é a vida, sendo impossível que ela não reaja, pois seu objetivo fundamental, a evolução, está comprometido, porque em vez de se substituir a besta pelo anjo, é a baixa animalidade humana que, envernizando-se, pretende parecer anjo. Então tudo se reduz a uma mudança de estilo no antigo método de luta, pelo qual a arma da astúcia substitui a da força. É verdade que na economia da vida até isto serve, porque em vez dos músculos tende a desenvolver a mente, que já é algo mais evoluído. Mas é desenvolvimento na forma oblíqua de engano, à qual fica reduzida a ação evolutiva da religião. Então esta ação consiste não na eliminação da luta entre egoísmos, mas sim na sua continuação sob outra forma, na qual todos se enganam reciprocamente em vez de se matarem. Com semelhante mudança, a vida não é moralizada, mas sim desmoralizada. O conteúdo da religião não é, então, a luta pela superação evolutiva, mas sim um enquadramento terreno para radicar-se no mundo como um organismo burocrático composto de cargos, posições sociais e carreiras sobre bases econômicas. O meio acaba se tornando o fim. Então, ainda que possivelmente mais por inconsciência e, nesse caso, sinceramente, as vocações surgem em função dessas vantagens positivas. Para uma mente positiva, que nada sabe entender além do seu ofício, isto pode ser totalmente moral. Na sua simplicidade, um involuído, mesmo que seja ministro de Deus, pode crer em plena consciência que é cristão apenas porque cumpre os atos de uma disciplina exterior inerente ao seu ministério, recebendo honestamente, como compensação deste seu trabalho, os meios para viver. Para quem não vê mais além do justo intercâmbio, isto também corresponde à retidão. Mas o cristianismo é outra coisa, estando situado em outro nível de evolução. Ele não é somente um serviço, como pode parecer às pequenas almas. Ele é uma paixão de espírito com funções criadoras, com o objetivo de transportar a vida para planos mais altos, revelados pelo ideal, embora seja entendido de outro modo por aqueles que, devido à sua imaturidade biológica, procuram baixá-lo ao seu nível como um ofício, crendo em boa fé ser um cristão chamado por Deus. A lógica humana é explicada em função do nível evolutivo, do qual é produto. Deixemos, porém, de raciocinar com os homens para raciocinarmos com Cristo e com a lógica da vida. Então nos perguntamos, terá Cristo feito um trabalho inútil? Por que razão ele sofreu a sua paixão, se estes são os resultados? Pode-se admitir que o homem se engane, mas não Cristo. Será que ele desconhecia o biótipo ao qual se dirigia? Não sabia ele que na Terra a vida obedece a outras leis e que, portanto, da sua doutrina se faria um uso emborcado? Então também a vida errou, porque deixou a evolução ser detida, permitindo a falência do ideal e, assim, desperdiçando seus melhores valores, bem como os esforços que custam produzi-los. Mas se tal hipótese não é admissível, então qual o significado disso tudo que parece um erro? E se de fato é um erro, como se pode salvar e utilizar isto para o bem, que é o maior fim da vida? Como sempre, quando nos parece que a vida se engana, isto acontece somente em razão da nossa perspectiva distorcida do problema. Observando bem, veremos que cada coisa está no seu justo lugar e cumpre logicamente a sua função. Não será talvez a finalidade das religiões espiritualizar sobretudo o indivíduo que mais necessita disso devido à sua imaturidade? E, de fato, nas religiões está envolvido principalmente o ser imaturo, que por isso acredita ser mais proveitoso o método de utilizar o ideal para desfrutá-lo com fins terrenos. Este é precisamente o tipo que mais necessita ser submetido a um estreito contato com as zonas do ideal a fim de assimilá-lo. Justamente por este motivo, ele é submetido à dura disciplina religiosa e, com isso, recebe a lição mais enérgica, aquela que mais dói em tal tipo e que, portanto, será mais bem aprendida. De fato, a lição é imposta a ele na forma mais adequada, seja por coação, de modo tanto mais forçado quanto mais imaturo for o indivíduo, seja por aceitação, de modo tanto mais fácil e espontâneo quanto mais maduro for o indivíduo. Já explicamos que o meio mais adequado para domar o involuído é a coação. Assim, proporcionando os meios à realidade e ao objetivo, o bem é alcançado na forma devida. Se alguém não é educador, mas quer se passar como tal apenas para usufruir as vantagens do mestre, é um bem para ele que fique preso, como numa armadilha, na obrigação de educar, pois isso lhe permite progredir. Eis então que a religião torna-se uma prisão na qual, automaticamente, são confinados aqueles que mais têm necessidade de injeções de ideal para amadurecer num tipo de vida superior. Cumpre-se assim a função civilizadora da religião, começando por obrigar os aspirantes a educadores a se educarem a si mesmos. É inegável que na organização religiosa, as posições materiais baseiam-se sobre princípios espirituais. Come-se e vive-se em função destes valores, o que torna obrigatório defendê-los, porque são um meio para sobreviver. Estes são, portanto, transportados ao terreno real da luta pela vida, pois fica-se obrigado a tê-los em conta para salvar as posições materiais, que se baseiam sobre eles, mesmo quando tais valores em si mesmos, como amor ao ideal, não interessem. É assim que os princípios espirituais tornam-se sagrados, preciosos, intangíveis. É assim que se forma a mistura entre mundo e ideal. É assim que surge a necessidade de conhecer a espiritualidade e de tê-la presente, de sentir o seu peso e de fazê-lo ser sentido. De outra maneira, a espiritualidade passaria despercebida. Este é o processo pelo qual, misturando-se com a terra, o ideal consegue valorizar-se na terra. Então a vida não errou, pois encontrou a forma que em nosso mundo torna possível Cristo ser tomado em consideração. E Cristo também não errou, porque a religião cumpre a sua função civilizadora, ainda que em posição emborcada de hipocrisia. Assim, os mais astutos, que fazem a melhor carreira e sobem mais nos cargos, são aqueles que se encontram mais ligados à figura de Cristo, mais colocados em evidência, mais obrigados ao exemplo, mais coagidos a imitar o Mestre, o que significa, no fim, alcançar um bem. Efetivamente, quanto mais o indivíduo trata de enganar, vestindo-se de hipocrisia, tanto mais, em tais posições, é constrangido pelo ideal, recebendo dele as saudáveis lições. A massa popular, mais simples e irresponsável, está menos comprometida com o ideal e pode permitir-se mais evasões. Os mais aperfeiçoados na arte sutil de enganar o ideal são aqueles que mais ficam atados a ele por toda a vida, que assim não se engana quando faz ministros de Deus aqueles que mais necessitam dele. Deste modo, realiza-se o jogo da vida, sabedora daquilo que faz. Apesar de tudo, o cristianismo cumpre a sua função civilizadora. De fato, quando ele é usado como hipocrisia, serve para transformar, como já indicamos, a brutalidade animal e a força física em trabalho e qualidades mentais, passando a exigir na luta uma atividade cerebral, como é o uso da astúcia. Mas sucede que, ao mesmo tempo, isto obriga o indivíduo a viver em contato com os princípios superiores do ideal, que o fazem transformar a astúcia em retidão, levando as qualidades mentais ao nível daquelas morais e espirituais. Eis que o trabalho realiza-se plenamente em sentido evolutivo, uma vez que assim a vida não se engana de maneira alguma, porque alcança o seu fim, que é evoluir. O jogo da vida desenvolve-se logicamente, seguindo suas leis e objetivos. Homem e mulher funcionam como os dois polos do mesmo circuito. O positivo é feito para se enxertar no negativo, e o negativo para se ligar ao positivo. Então, que outra alternativa restaria ao princípio feminino a não ser cair em poder do princípio masculino? É natural, portanto, que o elemento masculino, tão logo encontre o elemento feminino, tome posse dele e utilize suas qualidades de bondade e sacrifício em proveito do próprio egoísmo. Este princípio funcionou também para o cristianismo, que foi heroísmo e martírio até a doação de Constantino. Triunfava então o princípio feminino, enquanto estava à espera o princípio masculino, em poder do qual o fenômeno foi levado por aquela doação. Nesse momento, o princípio masculino despertou e iniciou dentro do cristianismo o seu oposto tipo de atividade, tomando posse do princípio feminino, que ele amou e adorou a seu modo, levando-o consigo para torná-lo grande no seu mundo. Fez uma casa para ele, milhões de casas, belíssimas catedrais. Vestiu-o de imagens, de arte e de rito. Cobriu-o de riquezas e o divinizou. Mas pelo fato de ser homem egoísta e senhor, fez tudo isso naturalmente a seu serviço, tomando posse dele, tal como faz o homem com a esposa. Mas terá sido isto uma traição? Sente-se a esposa atraiçoada se o homem a domina para subordiná-la a si? Não, porque isto corresponde à sua natureza e função, sendo essa a única posição possível para ela, que é estar junto ao homem dominador e assim induzi-lo a evoluir. Foi o que aconteceu com a Igreja. Assim, com este matrimônio, o princípio masculino do mundo tomou posse do princípio feminino de Cristo a fim de utilizá-lo para si, e o princípio de Cristo ligou-se ao do mundo para fazê-lo evoluir. Entendido assim, o que pode parecer um composto híbrido e uma contradição é, pelo contrário, uma colaboração de opostos. No final, o homem dominador fica dominado pelo seu termo complementar e, assim, desenvolve-se no terreno oposto, adquirindo as qualidades que mais lhe faltam para ser completo. Por outro lado, não só o elemento feminino recebe, em compensação, a vantagem de poder penetrar no mundo, tendo assim a sua função educadora valorizada, mas também o espírito pode enxertar-se na realidade de nossa vida, trabalhando para civilizar o homem. Sem esta sua servidão ao homem, que a utiliza para si, mas lhe dá eficiência, a mulher ficaria estéril, sua presença seria inútil e sua existência estaria falida. Todos vivemos em função de uma obra a realizar, de um fim a atingir. Se abdicamos disso, a vida é inútil. A Igreja, ao se tornar poder terreno como organização humana, transformou o ideal de Cristo em mundo e, biologicamente, não traiu sua função, mas sim a cumpriu. Devido ao grau de evolução humana, isso era um mal inevitável, no entanto justificado como fase transitória do seu ciclo evolutivo. Tudo está feito para elevar-se. No final do ciclo, a missão dos dois cônjuges terminou. A mulher, carregada de anos e joias, está velha. O homem tornou-se um repetidor cansado de antigas fórmulas e não sabe viver senão de recordações. Ambos foram superados pela vida. O espírito deve renascer mais evoluído, enriquecido com as experiências anteriores, a fim de iniciar um novo trecho do caminho, partindo de um ponto mais avançado, feito mais de espírito e menos de mundo, para tornar-se ainda mais espírito e menos mundo. Um pouco mais adiante, o mesmo jogo continua. o que fica é a evolução, caminhando cada vez mais para o alto, em direção a Deus. Tudo se explica e se encontra no seu devido lugar. Sem aquilo que parece traição ao ideal, ele ficaria incorrupto nos céus e o mundo permaneceria estacionário no seu estado involuído na Terra. Se o progresso necessita desta descida, ela só pode realizar-se sob a forma de conspurcação do ideal e traição por parte do mundo. A mentira é devido à necessidade de se emborcar o ideal a fim de introduzi-lo no mundo, seu oposto, que não pode mudar de um momento para o outro. E é precisamente para mudá-lo que o ideal deve descer ao mundo. Este é o caminho pelo qual se chega à construção do homem espiritual, que aprendeu com a lição do princípio feminino a não abusar mais da sua força, usando-a em forma de bondade para benefício do próximo, ao invés de usá-la sob a forma de egoísmo para prejuízo alheio, conforme o princípio masculino. Paralelamente, a potência do princípio masculino conduz à construção da mulher forte no plano da inteligência e do trabalho, não mais escrava, e sim aliada do homem, para colaborar com ele na obra de construção da civilização. Este ponto final é dado pela conjunção do que há de melhor nos dois opostos, resultando no super-homem enriquecido pelas qualidades da super-mulher e vice-versa. Assim, a evolução cura a cisão, levando cada vez mais o ser em direção ao termo unitário máximo e centro da unificação, Deus. Final da primeira parte do capítulo 11.